Graça e paz, irmãos, depois de concluir o livro de Segundo Crônicas, nós vamos dar continuidade agora à leitura bíblica, capítulo a capítulo, como uma devoção no livro de Esdras. Então, preste atenção porque esse texto é maravilhoso. Lindo, do começo ao fim. E ele fala de reconstrução de Jerusalém, de reforma, de colocar as coisas no lugar, e nós mais do que nunca. Ou talvez em alguns momentos da história, temos uma realidade semelhante. É necessário colocar as coisas em ordem, porque os irmãos, o número de irmãos cresce sem parar no Brasil, o número de pastores cresce, mas carecemos de um reavivamento real, carecemos de líderes que conhecem a Bíblia e vivem segundo a santidade bíblica. Carecemos de pastores e pastoras que estejam inundados, embriagados da palavra do Senhor. Precisamos de líderes e presidentes que façam mais do que marcar reuniões para marcar a próxima reunião. É isso que tem acontecido. Líderes marcam uma reunião e depois de 2 horas marcam a próxima. Ou seja, são árvores secas, sem fruto, e essas árvores secas carecem de dar frutos. Você pode perguntar nessa abertura: o senhor nunca pecou, pastor? E eu respondo: claro que pequei, a própria Bíblia diz isso, todos pecaram. E eu posso dizer com toda sinceridade: pequei, e nós podemos até subdividir. Pequenos, tudo é pecado, não há diferenciação, mas pequenos lapsos de pensamento, sentimento, ação, foram erros que desagradaram a Deus e grandes lapsos que afetaram minha vida, família, ministério e outras pessoas. Então, eu estou junto com uma única diferença. É que antes desses lapsos, Deus me preparou para andar segundo a vontade dele e depois desses equívocos, ele me fez voltar ao primeiro amor. Então, eu quero que você preste atenção nessa hora e acompanhe esse livro de Esdras, agradecendo mais uma vez pela missionária Vivian, que nos alertou, missionária Vivian Lopes, que nos mostrou quais são os livros que nós ainda não ministramos e estamos caminhando firmemente. A pastora vai entrar com o texto também, firmemente, para compartilhar como forma de devoção. Repito, não é um estudo profundo, com crítica literária e uma série de outros elementos, não é uma pregação, mas é uma leitura de um capítulo por vez e nisso fazemos a devoção. Muito bem. O livro de Esdras, quanto à autoria, o livro foi intitulado com o nome de seu principal personagem. Formava originalmente uma só com Crônicas dos Reis e Neemias. Era um documento só, como aparece nos manuscritos hebraicos mais antigos. Isso é importante você saber. O famoso historiador Flávio Josefo, que viveu entre 37 e 100 depois de Cristo, bem como o propósito do Talmud, o mais respeitado e tradicional comentário rabínico das Escrituras até hoje, referem-se ao livro de Esdras, mas não a um livro com Neemias à parte. O livro, os manuscritos mais antigos mostram a Septuaginta, mais antiga tradução do Antigo Testamento, mostra o texto no idioma grego. Igualmente, apresentam Esdras e Neemias como uma só obra literária. Então, veja, a princípio, entre os hebreus, era um documento com crônicas e, na Septuaginta, provavelmente, um documento só com Neemias. Orígenes, egípcio de Alexandria, 185 a 253 depois de Cristo, cristão, filósofo, foi um primeiro teólogo e comentarista a fazer separação da Bíblia para o latim. Por isso eu gosto tanto do latim também, além do hebraico e do grego, a partir dos manuscritos em hebraico, aramaico e grego, e não são da Septuaginta. Seu principal biblista e tradutor, Jerônimo, ou conhecido como São Jerônimo, chamou Neemias, segundo o livro de Esdras e o livro apócrifo de 1 Esdras e 3 Esdras. As traduções em inglês, empreendidas por Wycliffe, 1382, e por Coverdale, 1535, também dividiam o livro de Esdras em volume 1 e volume 2. A tradução realizada por 50 eruditos dos principais das universidades inglesas sob a liderança do rei Tiago ou King James passou a usar os títulos Esdras e Neemias, como aparece em todas as versões da Bíblia em língua portuguesa na atualidade. Essa mesma divisão apareceu pela primeira vez no manuscrito hebraico, 1448, e da mesma forma passou para sucessivas edições da Bíblia hebraica. Irmãos, só uma palhinha para você depois pesquisar a autoria, as várias teorias acerca da autoria. Com relação ao propósito, de acordo com a opinião da maior parte dos historiadores bíblicos e do entendimento crítico tradicional, Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano de Artaxerxes, seguido por Neemias, que chegou no 20º ano, durante o governo do mesmo rei. O livro registra o cumprimento da promessa divina de restaurar o povo de Israel em sua terra depois de 70 anos do cativeiro na Babilônia. Isso foi conseguido por intermédio da cooperação de 3 imperadores persas, Ciro, Dario e Artaxerxes, bem como grandes homens de Deus e líderes judeus, como Zorobabel, Josué, Ageu, Zacarias e Esdras. Que Deus levante homens como esses em nossa geração. Ciro conquistou a importante cidade da Babilônia em 539 a.C., no mês de outubro, e de acordo com sua política de promover o retorno dos povos subjugados às suas terras de origem, promulgou em 538 a.C. um decreto autorizando os judeus a voltarem para reconstruir a cidade completamente destruída de Jerusalém. Era a vontade do Senhor? Sim. Havia sido profetizado, sim, mas Deus usou personagens da história para realizar isso. Cerca de 50 mil pessoas voltaram à Cidade Santa sob a liderança de Zorobabel, lançando em pouco tempo os alicerces do templo, que contudo só chegaria a ser terminado em 515 a.C., no reinado de Dario. Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6, descreve esses acontecimentos. Por isso eu quero que você acompanhe, porque esse livro é maravilhoso. E nós vamos ter um modelo de reavivamento real. Eu fico estarrecido com o que nós chamamos de reavivamento. Parece um despertamento carnavalesco e pouco conhecedor da escritura e pouco conhecedor da teologia e pouco conhecedor do que significa liderança cristã. E por isso nós temos ausência de líderes no mundo inteiro hoje. Se você lê o livro A Igreja no Século XXI, você vai ver que nós estamos com carência de liderança em todos os continentes. Na América do Norte, na Europa, na Ásia, na África e também na América do Sul. Preste atenção, só com uma reforma nós poderemos fazer isso. E é preciso ter coragem para reformar. Personagens históricos serão peças importantes na mão de Deus? Sim, personagens serão importantes, todavia, só através de homens de Deus, como Zorobabel, nós vamos experimentar isso. Os capítulos 7 a 10 narram um emocionante retorno espiritual ao seu povo. Os reis persas que se envolveram nesse evento histórico foram Ciro, Cambises, Esmerdes, Dario I, Xerxes I, ou conhecido como Assuero, Artaxerxes I e Dario II. Fatos mencionados no livro de Ageu, 520 a.C., Zacarias, Ester, Malaquias e Neemias. Os livros de Esdras e Neemias foram escritos numa forma de hebraico bíblico antigo, precioso, irmãos. Olha só, hebraico bíblico antigo, excetuando-se Esdras, escritos em aramaico, historicamente mais recente, o mesmo vigente na época de Cristo, que utilizou o aramaico, uma espécie de idioma internacional do período persa. Desses 67 versículos em aramaico, 52 fazem parte de registros ou cartas. Segundo pode-se compreender, Esdras achou esses documentos em aramaico e os copiou, encaixando versículos conectivos também em aramaico. Aleluia. Com relação à data da primeira publicação, ainda que diversos biblistas e pesquisadores debatem esse livro por volta de 330 a.C., suas semelhanças linguísticas com os papiros aramaicos da comunidade judaica de Elefantina, no Egito, datados do 5º século, apontam para uma data mais antiga, durante a vida de Esdras, contemporâneo de Neemias. É bem possível que Esdras tenha concluído a redação do livro entre 456 a.C., quando ocorreram os eventos registrados. E com relação ao esboço, veja que eu estou fazendo uma passagem muito rápida, com um aporte da BKJA, Bíblia King James atualizada, de origem latina. Por isso eu procurei no livro, não, no curso de letras, não me ater somente a português e inglês, mas tive a oportunidade de fazer pelo menos um, dois, três, quatro do latim, porque ele é maravilhoso. Esboço geral de Esdras. A volta do povo de Israel, liderados por Zorobabel. A ordem expressa do imperador persa, Ciro. A ordem divina para um recenseamento do povo. O início da edificação da casa de Yahvé, o templo. A oposição, a construção que havia parado tem seu reinício. O templo foi erguido, o retorno do povo liderado por Esdras, de volta à cidade santa de Jerusalém, o reavivamento do povo de Jerusalém, que será a minha ênfase. Reavivamento eu também vou chamar de reforma, de reconstrução. Ou nós reconstruímos agora, ou se Jesus voltar ou nos recolher antes da volta dele, nós, infelizmente, teremos milhares e milhares de noivas sem azeite, ou seja, pessoas que eram cristãs, mas que não estavam preparadas para um encontro com o Senhor. Hoje só estou fazendo a introdução. O diagrama do conteúdo de Esdras é a restauração do povo, e será minha ênfase, reformando o sentido de adoração a Yahvé, o Senhor, reformando o sacerdócio a Yahvé, o Senhor. Por isso tanto problema a gente encontra, porque os pastores, pastoras e outros líderes sacerdotais não querem reformar o sacerdócio e vão fazer de tudo para não reformar, porque essa reforma implicará em mudanças substantivas na sua própria vida e missão. O segundo regresso de 1754 pessoas, revivendo o espírito de adoração no povo, da Pérsia para Jerusalém. Pérsia é o Irã hoje, tá? O primeiro ano de 458 a 457. Com relação à restauração do templo com Zorobabel, a reedificação da casa de Yahvé, o templo do Senhor, a restauração da alma do povo de Deus, é isso que mais nós precisamos. Eu não almejo, nunca almejei, não almejo e não vou almejar aquilo que não me pertence, nem para mais, nem para menos. Não quero estar a menos daquilo que Deus tem para mim, e não quero estar mais ocupando cargos que só dão status. Eu quero a reedificação do culto ao Senhor, a restauração da alma do povo de Deus. Bem, o primeiro regresso, 49.897 pessoas, a restauração do lugar de adoração, da Pérsia para Jerusalém, como já mencionei, 22 anos, de 538 a 515 a.C. Esses são os alvos dos capítulos, os temas, os lugares, as épocas e o tempo. Louvado seja Deus por essa brevíssima introdução, mas que vai deixar você com água na boca para você acompanhar. Esse texto de Esdras é o verdadeiro, um verdadeiro, junto com Neemias, uma peça teatral, né? Um histórico real de reconstrução. Pastor, é possível reconstruir? Claro, mas para reconstruir é preciso reformar o sacerdócio do Senhor e é preciso que esse sacerdócio reformado influencie os irmãos para que eles reformem suas vidas, família, igreja local, ministérios, denominação. Precisamos reformar a nação, particularmente a igreja, senão não somos sal nem luz do mundo, sal que não salga, que não dá sabor, e luz que não ilumina. Para isso tudo precisamos reformar o sacerdócio a Yahvé, o Senhor. Ok, o capítulo é pequeno, eu vou pelo menos ler o capítulo com você e depois a gente avança. O decreto de Ciro, rei da Pérsia, no primeiro ano do reinado de Coresh, ou, como conhecemos, Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yahvé. Veja, antes de tudo está a palavra do Senhor, a palavra profética, o desejo do Senhor. Só que ele precisa, ele conta, não precisa nada, né? Mas ele conta com gente disponível para isso. E gente com coragem, porque covarde ele não usa. Para que se cumprisse a palavra de Yahvé, o Senhor, anunciada por Jeremias. Yahvé moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: Yahvé, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence ao seu povo, se livre desde agora e parta para Jerusalém de Judá e construa de novo o templo de Yahvé, o Senhor, o Deus de Israel. Ele é o nome, é o Deus cujo nome é adorado e habita em Jerusalém. Que hoje nós conhecemos como persa, ou seja, um gentio, foi usado por Deus para cumprir a sua vontade. E muitas vezes, dentro da casa do Senhor, nós não encontramos gente que tenha coragem para fazer o que precisa ser feito para reformar a nação. Ele encontra fora e usa os que estão fora, mas quem está dentro não passa, como eu disse, de sal sem sabor e luz que não ilumina, lembrando de Jesus. E diz o versículo 4, que todo sobrevivente, qualquer que seja o lugar em que esteja morando, seja ajudado pelos homens de sua vizinhança, com prata, ouro, bens e animais, além das ofertas voluntárias para a reedificação da casa de Deus em Jerusalém. Olha, ele tomou providência, ele deu ordem, ajuda aos homens, ajuda da vizinhança, prata, ouro, bens, animais, ofertas voluntárias para a reedificação. Irmãos, irmãs, no ano 550 a.C., Ciro subiu ao trono da Pérsia, como disse hoje Irã, e dominou o Império da Média, logo em seguida, conquistando também o reino da Lídia, anexando todo o antigo território dos Assírios, que tinham tomado o reino do norte. Lembram? Porém, só em 539 a.C. é que seus exércitos tomaram a Babilônia. Babilônia tinha tomado o Reino do Sul, mas foi só em 539 que ele toma a Babilônia também. E é dessa data em diante que se contam os anos de Ciro como imperador. A expressão hebraica formada pelo conhecido tetragrama Yahvé, que diz "Eu sou Senhor", se refere ao nome revelado de Deus e fiel à sua aliança eterna com Israel. O nome de Deus é ressaltado nesse momento dramático. Nós estamos vivendo um momento dramático. Qual é a igreja hoje? O que ela é? O que ela faz? Por que o primeiro grupo aqui no Brasil na somatória das Assembleias de Deus ocupa o lugar, e o segundo grupo no Brasil são os desigrejados, aqueles que estão sem igreja. Por quê? Porque eles olham e não veem nada. E quando vem, um mau exemplo, um assalto, um assinte contra o nome do Senhor. Bem, é um momento dramático, histórico, da restauração de Israel. Eu creio nisso ainda. Um tempo especial de Deus para com seus filhos, profetizado 70 anos antes por Jeremias. Glória a Deus, eu creio e declaro que o Senhor, antes da volta dele, vai levantar um povo segundo o seu coração, que seja sal da terra e luz do mundo. Muito bem, irmãos, irmãs, agora somente os tesouros da casa que são restituídos a partir do versículo 5. Então os líderes das famílias de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e a construir novamente o templo de Yahvé, o Senhor. Veja, é o reino do sul, Judá e Benjamim, e mais levitas. Então, vamos declarar isso, que toda a terra, o reino do norte, que foi conquistado, e o reino do sul, possa se levantar para reerguer um verdadeiro culto ao Senhor. Versículo 6: E todos os seus vizinhos os ajudaram com utensílios de prata, ouro, bens, animais e objetos preciosos, além de todas as ofertas voluntárias que fizeram. Lembra o povo do Egito, quando queria que o povo de Israel sumisse da sua frente. Então eles também fizeram doações, meio que dizendo assim: saiam daqui, sumam daqui, e que o mal declare sobre a igreja: sumam daqui, porque nós não queremos a presença de vocês. Versículo 7: Além disso, o rei Ciro tirou os utensílios que pertenciam à casa de Yahvé, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha depositado na casa de seus deuses. Olha que lindo, já o modelo medo-persa, mais persa. Nabucodonosor tinha levado os objetos sagrados do templo de Israel, mas ele pega agora, Ciro pega os elementos sagrados e fala: vocês vão reconstruir, estão aqui. Nós conquistamos a Babilônia e os elementos sagrados estão na vossa mão para que vocês façam o que tem que fazer. Irmãos e irmãs, que o Senhor levante pessoas que digam: estão aqui os elementos sagrados, vamos levantar a casa do Senhor. Versículo 8: Ciro, rei da Pérsia, também ordenou a Mitredate, o tesoureiro, que os tirasse, e este os entregou contados a Sheshbazar, ou Sesbazar, príncipe e governador de Judá. O total dos objetos foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de menor valor e 1.000 outros objetos. Ao todo foram 5.400 utensílios de ouro e de prata. Sesbazar levou todos eles na ocasião em que os exilados retornaram da Babilônia para Israel. Eu louvo a Deus pela brevíssima introdução, mas que ela fique como uma motivação para você estudar. E louvo a Deus pela leitura do primeiro capítulo, que ele também seja motivo para você estudar e se aprofundar. Eu estou me lembrando agora, eu nunca faço isso, mas estou me lembrando do meu irmão, que me alertou há um tempo atrás, dizendo que ele mesmo não tinha mais que 30 minutos para ir para o hospital, retornar e ouvir a palavra do Senhor. E por isso, depois que ele falou, eu comecei a fazer dessa maneira. Ou seja, encerrando a devoção por mais ou menos 30 minutos, para que todo irmão e toda irmã possa ouvir essa palavra. Eu louvo a Deus e que os irmãos agora fiquem com água na boca, porque o que vem agora é reforma, o que vem agora é reavivamento, o que vem agora são pessoas transformadas, são famílias reconduzidas, são igrejas que podem tomar um passo importante, igrejas locais que podem tomar um passo importante e os pastores locais serem, não só serem uma boa alma, bonzinhos, mas serem verdadeiros reformadores. Reformadores, porque a reforma está sempre em ordem. Uma vez reformada a igreja, nós temos que para sempre reformar. Me lembro de Lutero agora, igreja reformada, sempre reformando. E que as denominações pare com essa reuniãozada, esvaziada de sentido, reunião que não leva a nada, reunião que só serve para marcar a próxima. Em nome de Jesus, que vocês tenham coragem para fazer esse caminho de volta de 70 anos atrás, no exílio, e agora assumam uma postura e tomem como paguem o preço para ver a casa do Senhor restaurada, cada denominação e todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. E eu deixo a bênção do Senhor com muita alegria no coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai e a comunhão bendita, maravilhosa, transformadora, reformadora, seja sobre nós e permaneça sobre nós. A graça, o amor, a unção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, em todos os continentes, e assim permaneça hoje eternamente, para que todo o povo, toda raça, toda língua e nação, todo o povo espalhado sobre a terra, esteja preparado para um verdadeiro reavivamento, para uma reforma verdadeira. Porque para ir no carnaval, qualquer um vai. Mas para que haja um reavivamento genuíno, transformador, a graça, o amor, a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.